Este nome é poderoso, este nome é eficaz, este nome cura e limpa, este nome satisfaz. Este nome é poderoso, este nome é eficaz, este nome cura e limpa, este nome satisfaz. Este nome poderoso deu vitória ao irmão Pedro quando ele foi lançado sobre aquela prisão. Este nome foi clamado através da oração. Deus mandou um anjo forte e as suas algemas caíram no chão. Este nome é poderoso, este nome é eficaz, este nome cura e limpa, este nome satisfaz. Este nome é poderoso, este nome é eficaz, este nome cura e limpa, este nome satisfaz. Este nome no passado chamou forte a atenção quando fala de José, moço de consagração. Por temer a este nome foi vendido no Egito, mas teve grande vitória porque este nome lhe fez conhecido. Este nome é poderoso, este nome é eficaz, este nome cura e limpa, este nome satisfaz. Este nome é poderoso, este nome é eficaz, este nome cura e limpa, este nome satisfaz. Este nome foi marcado na história lá da cruz. Se ainda não conheces, este nome é Jesus. É por causa do seu nome que o nosso nome está na glória. Se entregue hoje a ele e faça parte dessa história. Este nome é poderoso, este nome é eficaz, este nome cura e limpa, este nome satisfaz. Este nome é poderoso, este nome é eficaz, este nome cura e limpa, este nome satisfaz.